De revista, a noite promete. Sem compromisso eu ando solto, não é novidade. Em terra de cachorro louco, quem manda é os quilates. Bom som, como é bom, vai soltar DJ. A pista treme, ela desceu e eu observei. Ela é burguesa, é duquesa que chama atenção. E o coração de um baladeiro bate lá no chão. De saia curta, eu gosto de ver, não vou mentir. Dançando igual ondas do mar, gata chega aí. Seu rebolado, corpo suado, fico bolado. A firma é destaque junto e misturado. Tô na disposição, cola em mim então. Beijo na boca, pouca roupa, prazer sou patrão. Tudo de bom ter é sexta-feira. O que é que vai rolar? Me divertir, descontrair. Whisky, Guaraná. Uma ligada dos parceiros. Vou em busca de um frevo. Solidão em casa, hoje é que eu não vou. Às vezes seremos os últimos a ser os primeiros. Mas quando chegar a nossa vez, Duke J, Sentinela. Eu tô de sentinela, de business, favela, vanilla. Eu e ela, mais linda, a mais bela. É sexta-feira, é fascinante o cheiro que ela cheira. Fazer besteira, impressionante o beijo que ela beija. Liguei dos moleque que eu tô de bandida também. Coração de vagaba, mas no pensamento também. Chama de white head, mas que tem? Todo jeito que as damas admiram e é assim que elas vêm. É nóis no bolinho, sempre ponta pro show. Então bota pra curtir, eu gosto é assim. De Valentine, cheiro de batom. Vou pela night de playtime, um som. É sexta-feira, em qualquer jeito eu vou. Vou de qualquer jeito, em qualquer frevo. Tudo que vou ter é sexta-feira. Meu prazer conquista seu espaço. Adrenalina movimenta harmonia em seu abraço. Adolescente permanente, calculado, mas carente. Privado e frisado pelos seus antecedentes. Vai, menina, moça, virou dama, oh. Ele suave sobre a cama, oh. E a infância já começa no estilo. Paga a festa e o som que atribua. Hoje é fruto de conversa, sexta-feira, ó, oh. Dando um rolê a só. Curtindo a vibe, o som do baile que a galera sabe, ó, oh. Atenção, muita gente sai da frente que o frevo tá bom. As minas curto, saia justa, atitude sem frescura. E o olhar que te desfruta na frente da minha lupa. Tudo de bom ter é sexta-feira. O que é que vai rolar? Me divertir, descontrair. Whisky, Guaraná. Uma ligada dos parceiros. Vou em busca de um frevo. Solidão em casa, hoje é que eu não vou. Apaixonado pela rua, parceiro. Apaixonado pela noite. Luke, sentinela, tá ligado? É nóis. Na qualidade é hoje a noite que com minha cara as pate para. Nós é VIP sim. Talvez o pouco que tenho é muito pra oferecer. Nós se mistura com seu nada e vamos ver o que vai ser. Até que enfim, sexta-feira, curtindo onde for. Muito som, que bom. Vivi quem tem o dom. Tranquilidade, fecha o vidro, os moleque enfumaçou. Uma companhia, fim de frevo, cinco estrela vingou. Foi nessa que estrignou, só quente aqui já raiou. Desde pequeno, vem da rua, sempre me animou. Se não conhece o gueto, nega, vem cá, te apresenta. Pronta pro que vier, ela mistura loucura e calor. É, uma puta mulher. Tem que ser. Tudo de bom ter é sexta-feira. O que é que vai rolar? Me parceiros. Eu vou em busca de um frevo. Eu vou solidão em casa, hoje é que eu não.